Mais de uma vida, até que a morte nos separe. É muito pouco pra mim, meu bem. Preciso do seu abraço, além do tempo, além do além. Se existe céu, eu te encontro lá. Se houver outra vida, vou te procurar. Nada nesse mundo vai me afastar. O nosso amor é pra eternizar. Até que a morte nos separe, é muito pouco pra mim. Quero estar contigo sempre até depois do fim. Preciso de você com mais de uma vida. Minha alma é sua, minha eterna guarida. Quando eu fecho os olhos, te vejo sorrir. Na eternidade eu nasço pra te seguir. Nem o tempo apaga, nem a distância desfaz. O nosso destino é sempre se amar demais. Se existe céu, eu te encontro lá. Se houver outra vida, vou te procurar. Nada nesse mundo vai me afastar. O nosso amor é pra eternizar. Até que a morte nos separe, é muito pouco pra mim. Quero estar contigo sempre até depois do fim. Preciso de você por mais de uma vida. Minha alma é sua, minha eterna guarida. Quando eu fecho os olhos, te vejo sorrir. Na eternidade eu nasço pra te seguir. Nem o tempo apaga, minha distância desfaz. O nosso destino é sempre se amar demais. Se existe céu, eu te encontro lá. Se houver outra vida, eu vou te procurar. Nada nesse mundo vai me afastar. O nosso amor é pra eternizar. Até que a morte nos separe, é muito pouco pra mim. Quero estar contigo sempre até depois do fim. Preciso de você por mais de uma vida. A alma é sua, a alma é sua, a eterna guarida. Quando o mundo acabar, eu sei, vou te encontrar pra te amar por mais de uma vida.